Você já desistiu de lutar e ser feliz. Você perdeu a intimidade com o pai, trocou a casa favorita por prazeres. Deus tem ciúme do filho que adora. Deus tem ciúme do filho que chora.